Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe, 60 minutos sem palavra cantada, ainda que na faixa de abertura ouçamos a voz de Anna Roxanne, mas tudo parece um murmúrio muito pouco perceptível, não há verbo aqui que se possa descodificar. Abertura com A Study in Vastness, do título Because of a Flower, Anna Roxanne, no início do Em Transe de hoje. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. Chama-se Scott Morgan, é canadiano. Depois da música de Anna Roxanne, o seu alter ego Lushill, a eletrónica planante e inebriante também Véspera declara. Deixámos para trás um músico que mistura a tradição japonesa com composições contemporâneas, com técnicas da música ambiental. Meitei vem na Little Night Music, Oral Apparitions from the Geographic North, de Meitei Okue. E agora a música de uma dupla, Perilla e Ula. No lado A, a música de Perilla, alter ego de uma russa a viver em Berlim, Ula, a dar-nos esta Falling Water Lullaby. Depois Carmen Villan com Light in Phases. Carmen Villain nunca se percebeu bem se foi uma música mais exploratória ou uma singer-songwriter tradicional. Foi sempre fundindo desde o início da sua carreira estes registros. Agora tem-se dedicado a sons mais exploratórios. The Sketch for Winter 9, Perlita Light in Phases, antes Perilla e Ula em Falling Water Lullaby. E para trás é do mais recente EP de Daniel Opatin, conhecido por On Your Tricks Point Never. Já nos tinha surpreendido com um belíssimo longa duração. No ano passado regressa com Scores e temas mais simples como Uncut. Agora, pela primeira vez aqui no Entrance, Kate Envy, mais um nome russo à volta dos sons eletrónicos e outros orgânicos, mas difíceis de catalogar, dela IXO Ear, Kate Envy. Oh. Will Bolton, edição mais recente, Null Point. Ouvimos Tracery, depois o universo ambiental, sempre muito bucólico, do nome Olive Ardizzone. Conhecemos por Greenhouse, a rodar Path, e quase no final é mais um trabalho de Sign Rider a tocar por aqui, de Perennial, o tema título. Thank you. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe, novidade por aqui de Sign Rider, Perennial, depois sons mais atmosféricos e ao piano, sueco Theodor Vergers com The Misanthropes, ainda Max Richter, que a propósito da sua edição Sleep vai editar um EP com alguns temas desse brilhante trabalho à volta da ideia onírica do sono. Ouvimos Dream Zero e fechamos com o regresso aos discos de Nils Frahm com Day, o primeiro de dois discos a editar este ano. Day foi gravado em sua casa, no piano que utiliza para fazer os esboços dos seus discos grandes. Este será também grande, mas mais simples. De Day, o último avanço, Changes. Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em podcast, links em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. No sítio do Em Transe, radiotranse.blogspot.com, encontram as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos em breve. Fiquem bem.